14 de março de 2021 e este é o episódio 134 do podcast Ubuntu Portugal, o show sobre Ubuntu, software livre e outras cenas. O meu nome é Constantino e comigo está o Tiago Arrunda. Olá, Tiago. Olá, Diogo. Então, mais uma tarde. É, mais uma tarde, mais uma semana até. É verdade, mas olha, tenho uma pergunta já para te fazer. Já marcaste cabeleireiro? Não. Não é nenhuma crítica ao teu cabelo, atenção. É só porque como os barbeiros vão abrir amanhã, não sei, não, se estás aí. Mas fui eu, mas fiz a barba. Okay, já não fazia à praia há um mês. Estou assim um bocadinho vermelho e tudo por causa disso. Fiquei um bocadinho irritado. Ok, tudo bem. E tu? Eu não, pai, eu como passo parte do meu tempo em sítios que não estão confinados, consigo marcar barbeiro. A última paradela que eu dei de barba foi num barbeiro e olha que foi para aí há 2 semanas ou assim. Talvez 3 semanas. Mas pronto. Mas sim, mas é sempre bom vermos o país começar a abrir. É sempre interessante. Para mim é giro que as escolas abram, porra. acredito que sim. Mas pronto. Muito bem. Então, e que tal foi a tua semana? Minha semana foi porreira, pá. Minha semana foi uma semana, lá está, de telescola e de teleaulas e de tele... uma série de coisas. Mas isso não é a parte interessante para este podcast. Aquilo que interessa eventualmente aqui para o podcast é que foi uma semana de... para mim foi de esclarecer, ou seja, foi. Eu andava há 2 ou 3 episódios, não foram seguidos, mas durante 2 ou 3 episódios falei sobre a minha necessidade de ter um segundo cliente de e-mail. Falei aqui do Silphy, depois andei no Closemail e surpresa das surpresas, optei por abrir mais um profile no Thunderbird e configurei o que queria no Thunderbird e acabou. Portanto, não há nada que chegue. Não sei se é por hábito, pode ser hábitos. Não experimentei Evolution e não experimentei o Kmail. O Kmail, quando quis instalá-lo, quis-me instalar um servidor de MySQL e eu assim, para que é que eu preciso de um servidor de MySQL num desktop se o que eu quero é ler meia dúzia de e-mails? E o Evolution traz-me aquela cangalhada toda do GNOME, eu não uso GNOME e então optei por, sendo que, e vou-te dizer porque é que eu larguei o Closemail e o Silphid. Mas optei então por fazer por voltar ao Thunderbird, que conheço, não digo como a palma da minha mão, mas conheço bastante bem e que gerindo profiles consigo perfeitamente atingir os objetivos que precisava. O que é que me desiludiu, o que é que me fez procurar alternativas, é que nos clientes de e-mail mais simples, como é o caso do Silphid, o Silphid tem uma coisa porreira que é, tu consegues ler e-mails, descarregas os e-mails todos e até consegues quando estás offline, e é aqui que tudo vira, e eu precisava de ler mails e de manipular mails quando estou offline, quando estou sem internet. E o Silphid não permite fazer isso, ou seja, tu vais a uma pasta, tu consegues ler uma mensagem que esteja nessa pasta, mas depois de leres o e-mail e de, se o quiseres arrumar noutra pasta, uma coisa básica, queres arrumar aquele e-mail na pasta X, o Silphid não permite fazer isso, só quando estás online, que é uma coisa que eu acho no mínimo estranha, porque tipicamente o que devia acontecer, sim, é registra-te a ação e quando estás online depois, aquilo é uma conta IMAP, portanto depois na altura sincroniza e acabou. Não é possível. O Closemail, não sei se falta algum plugin, porque o Closemail é muito básico e tu precisas de plugins para quase tudo, e aquilo que eu não consegui desmistificar, mas também já estava com muito pouca paciência, é como é que ele sequer trabalha offline. Que é uma coisa que deve certeza funcionar, eu não estou a pôr a culpa no cliente, a culpa é claramente da minha paciência para estar a ver outros, clientes de e-mail, e como estava com ela fisgada já para o Thunderbird, pá, e correu bem, está a funcionar e em princípio não mexo mais. Portanto, a minha cruzada por um novo cliente de e-mail bateu novamente no Thunderbird e siga para bingo. Portanto, estou mesmo muito satisfeito com isso. Muito bem, muito bem. Sabes que isso do Evolution, não, do Kmail, precisar de uma base de dados de MySQL é uma coisa extremamente bizarra mesmo. É porque tu podias fazer aquilo com SQLite, ou podias fazer uma coisa mais ajustada a um desktop, uma coisa única, exatamente, single user, né? Portanto, não me chocava nada. Agora, ter que instalar um servidor de MySQL para ter uma única base de dados, que é aquela, e depois me vai chatear túneis que eu tenho que fazer às vezes por questões de trabalho e não sei o quê, pá, não estou para isso. Não estou mesmo para isso, além que é um desperdício de recursos. Mas, uhum, pá, mas é o que é. Está feito, está resolvido. Thunderbird é o maior, continua a ser o maior. Está cada vez mais bonito, cada vez mais polidinho. Voltou a ter desenvolvimento. Foi uma coisa que durante algum tempo parecia que estava ali aos caídos e que não tinha talvez toda a atenção que merecia. Mas é isto, olha, tenho menos um problema. Ao sim, contrário do que aconteceu. Lá diz, que eu tenho uma muita gira para sim, contar, sim. Deves saber de certeza. Não sei se. Não sei. Mas eu estou a usar o Thunderbird e estou a gostar, por exemplo, do modo noturno, modo escuro do Thunderbird. Sim. Não sei se estás a usar. O Night Mode, não. Nem sequer sabia que existia. Portanto, eu não sou, ou seja, quando há Dark Mode, eu uso, mas não sou daquelas pessoas que andam atrás do Dark Mode como um cão anda atrás de um osso. Portanto, agora disseste-me isso, eu vou certamente procurar e vou experimentar, mas não é coisa, ou seja, gosto, é mais agradável à vista, sim senhor, mas não acho intolerável uma aplicação não ter dark mode. Mas ainda bem que me dás essa dica, porque assim vou experimentar, claro que sim. Acho bem. Então, que outra coisa. Epá, eu estou-me a rir, mas não tenho graça nenhuma. Eu não sei se tu és cliente da OVH. Não sou cliente. Mas soubeste as novidades. Sim, eu soube que houve um incêndio num dos data centers deles. Sim. E que ficaram, boa parte dos clientes deles ficaram em baixo. E não sei se ainda estão em baixo. Eu digo que estás a falar com um cliente deles. Felizmente é de um servidor que eu tenho que é muito pouco crítico. Portanto, é uma coisa que eu posso perfeitamente estar sem serviço durante o tempo que eles estão a anunciar que vão estar sem serviço, porque ainda não sabemos se é verdade ou mentira. Mas basicamente. E qual é esse tempo? Já vou dizer, não me estragues a surpresa. Então é assim, para quem está mais distraído, eu acho que foi domingo para segunda-feira. Ou foi no domingo mesmo. Não me lembro. Foi no início da semana. Não, no domingo, não, senão já tinha falado sobre isso no podcast. Deve ter sido de domingo para segunda ou de segunda para terça. Eu acho que foi domingo para segunda-feira. Na madrugada de segunda-feira, um dos data centers, e estamos a falar de um data center inteiro, não é uma parte, não é um foco de incêndio. Sim, o edifício inteiro. Há fotografias no Twitter em que tu vês o edifício, que o edifício ardeu. Exatamente, aquilo parecia quase o 11 de setembro, mas não era em Nova Iorque. Ardeu completo em Estrasburgo. A OVH tem 4 data centers naquela zona, portanto, o 1, o 2, o 3 e o 4. Pelos vistos, são edifícios contíguos, portanto, eles são ao lado uns dos outros. O que ardeu foi o 2 e ardeu é perda total, portanto, tudo o que lá estava desapareceu. O 1 foi parcialmente afetado, ninguém sabe ainda muito bem o que é que foi afetado do 1. O 3 não foi afetado, mas foi desligado por precaução, faz todo sentido. E o 4 igual, portanto não há qualquer tipo de dano na infraestrutura do 4, mas foi também desligado e continuam todos desligados. Uns porque estão mortos, outros porque estão só desligados. Ora, primeiro, como é que acontece um incêndio num data center? É a primeira pergunta que é preciso fazer, né? Em que tu contas com aquilo está ali e ali está melhor do que está, por exemplo, na tua arrecadação. E imagina, qual é a diferença entre teres um servidor de backups num data center ou na tua arrecadação? Quebras de energia, incêndios, inundações, seja o que for, ali perdeste tudo, não consigo perceber. Essa é a primeira dúvida. A segunda é a forma como a OVH se descartou disto tudo. A OVH publicou uma mensagem dizendo: estamos com um problema muito grave, o incêndio. Se têm ambientes de produção, comecem a ativar o vosso plano de disaster recovery. Como quem diz, desenrasquem-se, são vocês, não somos nós. Porquê? O que é que a OVH vai fazer? O que é que torna a coisa divertida? A OVH já mandou foi uma mensagem a dizer: se tinhas coisas no teu data center que ardeu, vamos-te oferecer 6 meses de serviço relativamente à fatura de fevereiro. E uau, quer dizer, perdes tudo. Sim. E aquilo que eles têm para te dar são 6 meses de serviço. Parece-me ridículo. Nos outros, e já te vou dizer até quando é que eu vou estar. Eu estou-me aqui a rir porque lá está, porque o servidor que eu tenho lá e que está desligado não é um servidor de e-mail que eu utilize. Ok, eu tenho lá coisas, pá, são coisas. Não é um arquivo, mas é como se fosse. Eu não vou abrir o jogo, não tenho que estar aqui a contar a minha vida neste tipo de pormenores a ninguém. Mas o que eu tenho lá é muito pouco crítico, por isso é que eu consigo estar a falar isto com algum. Até a achar um bocado risível esta história. Mas o e-mail que eu recebi enquanto cliente do USB3, o meu é o USB-G3, portanto é só daqueles que estão desligados por precaução. Aliás, até ligarem, Eu ainda não sei se tenho aquilo direito, né? Eles podem dizer que está direito e depois afinal não estar. Não faço ideia. Mas pronto, o e-mail que eu já recebi enquanto dono de qualquer coisa que estava no data center que não ardeu é: uma vez que vou estar sem serviço durante 3 semanas, eles vão-me oferecer 3 meses de serviço relativamente à fatura de fevereiro. Portanto, eu vou estar um mês praticamente sem o meu servidor, aquele que paguei e aquele que tenho configurado para funcionar 24/7. Ainda não fui ver qual é que é o SLA que eles prometem para aqueles servidores, estou curioso, estou muito curioso, ainda não fui à procura dessa informação, mas o retorno disso é a fazer-me uma oferta de 3 meses de serviço, que eu acho absolutamente ridículo. Mas pronto, as previsões, para responder diretamente à tua pergunta, as previsões daquilo que não ardeu é serem ligadas, estão a ser ligadas gradualmente, mas não estão a ser ligadas agora, hão de ser ligadas gradualmente, provavelmente durante a semana que vem, e é expectável que o meu equipamento, que está no SBG SGB3 ou SBG3 ou o que é, que seja ligado no dia 22. Portanto, estamos a falar desta segunda-feira a 8 dias. Mas pronto, é como te digo, como aquilo não era crítico, eu também não tenho backups daquilo, é uma coisa que eu volto a configurar ao lado se for caso disso, não estou demasiado preocupado. Como é óbvio, isto alerta-me, deixa-me aqui com a pulga atrás da orelha para algumas coisas. Os ambientes que eu tenho mais críticos, tenho tudo backups noutras zonas, o que é, pronto, e deixa-me um bocadinho mais descansado também, que estou a fazer as coisas bem feitas, não estou a desperdiçar energia nem dinheiro em discos rígidos quando faço esses backups, até porque os tenho, alguns deles estão muito perto de mim, mas essa máquina em particular, pá, vou ter que fazer backup daquilo também, vou ter que arranjar maneira de fazer backup. Eu já estava com vontade de largar a OVH e acho que neste momento é o empurrozinho que faltava, ou seja, eles certamente vão-me oferecer os tais 3 meses e eu provavelmente no final desses 3 meses vou-me organizar e vou mudar-me para outro sítio qualquer, porque já não só não faz sentido, porque eu só tinha uma VPSzinha pequenina com eles, que decorre os tais serviços, e facilmente muda aquilo para outro lado qualquer. Portanto, isso só não mudei antes, porque como não é LXD, não consigo fazer aqueles moves mágicos e simples, mas é o que é. Diz-me, ias perguntar qualquer coisa. Mas acho que falaste aí de eles terem dito que, para as pessoas ativarem os seus planos de disaster recovery. Eu acho que é um aviso que faz todo o sentido. Eles não só vendem serviços desse tipo, que é um produto que eles têm, e como faz sentido também que as pessoas não fiquem dependentes de um fornecedor e de uma infraestrutura externa para realizar operações, né? Pelo menos de um só, né? Acho que faz sentido as pessoas terem redundâncias e capacidade de resistir a uma entidade, a um acidente deste tipo. Eu percebo essa parte. Agora, lá está, dada as estranhas o que é um incêndio daquela envergadura acontecer num data center, e estamos a falar de um sítio, aquilo não era uma palhota, não é? Aquilo não era uma casa de madeira, portanto, como é que aquilo ardeu tudo assim de repente? Também não percebo. Será que foram lá fazer uma festa? Carregaram aquilo com gasolina? Isso é um assunto diferente. Não, deixa-me, mas eu não me interrompas o raciocínio. O que eu quero dizer é, dada quanto a mim a lacuna, a falta de cuidado que provocou aquele incidente, a pergunta que se impõe é: até e o plano de disaster recovery da OVH, onde é que ele está? Porque lá está, é como te disse, eu não fui à procura porque não, para mim não é o fim do mundo. Agora, se eu tivesse com uma máquina crítica, eu já tinha ido ver qual é que era o SLA que eles prometem, já tinha ido ver qual é que é o tempo de resposta que eles prometem, e de certeza que nenhum deles são 3 semanas. É provável que não seja 3 semanas. Percebes? Agora, e vá lá que eu não tenho backups naquele data center. Imagina que eu tenho backups naquele data center. Bem, agora imagina o que é fazer disaster recovery para aquela infraestrutura toda. E não é só aquele que ardeu, é também os outros todos que estão ao lado. Sim, e, claro. Agora, por isso é que aquelas empresas, também altura, têm. Sim, mas é que elas conseguem deslocalizar coisas de um lado para o outro. Numa altura em que a disponibilidade de equipamentos por parte dos fabricantes e dos vendors, se é treta, eu explico-te. Quando tu fazes um data center, se tens um plano de disaster recovery, tu já estás a planear isso. E eles neste momento estão-te a dizer para uma certa... Sim, para um desastre. Para uma coisa que seja previsível. Pois, exatamente, isto para um desastre. Ultrapassou. eu herdei um edifício inteiro. Certo. E eles estão a recomendar às pessoas, eles tiveram a aumentar a capacidade num data center, noutro data center que eles têm na Europa. E dizem que se for uma coisa demasiado, ou seja, se tiveres um produto demasiado crítico, que tenhas que levantar tipo já e que não possas esperar pelo uptime deles, para abrires um serviço noutro data center deles. Eu acho estúpido, eu não me sentiria seguro, eu não sei como é que é, ou então ia fazer uma visita ao local. Eu não me sentiria seguro depois disto acontecer levantar outra máquina noutro data center da mesma empresa, porque as normas devem ser as mesmas, a checklist deve ser a mesma, as validações devem ser as mesmas e aquilo aconteceu. Agora, se eles têm capacidade para aumentar a infraestrutura noutros data centers, é porque nesta altura, pá, isso é treta. Agora, é tal história, qual é que é o plano? Eles conseguiram, eles efetivamente conseguiram aumentar a capacidade. Sim, mas é uma coisa que demora, não é? Que capacidade é que eles aumentaram, não é? Pois isso é como te disse, mas é por isso que são eles que têm que fazer o plano deles, eu tenho que fazer o meu, mas eles têm que fazer o deles. E a única coisa que eles têm para te dizer é: ativa lá o teu plano. E a pergunta que se impõe é: até o vosso plano, onde é que ele está? Não tem que ter um plano também? Alguém que te garante 5 novos, novos tem que ter um plano de disaster recovery. Sem dúvida. Portanto, eu não sei se eles prometem 5 novos, atenção, é por isso que eu estou a dizer, eu não sei se eles prometem 5 novos, mas se eles prometerem 5 novos, coisa. Pronto, exatamente, mas a OVH certamente promete alguma coisa e claramente não estão a cumprir. Não sei, para mim não é assim tão claro, mas olha, por falar isso, esta semana também houve também uma situação engraçada, houve também um data center português que não foi um dano desse tipo, mas que alguém fez uma asneira num data center de uma grande empresa portuguesa e desligou o que não devia ter sido desligado. Aliás, não foi esta semana, já foi semana anterior. Mas que é romano? Sim. E desligou o quê? Um cabo, um switch ou... Não posso dizer o que é que fez. Ah, porra, então, contas a história toda, não contas depois, nada, então não começavas. Não, depois não posso dizer mais que isto. Tenho aqui uma história muito gira, mas não posso contá-la. Oh, caramba, fogo. Ao menos diz contas aos patronos. Diz-se, olha, vamos contar aos patronos, amanhã fazemos um episódio extra só com este assunto. Não posso, não e ofereço aos patronos. É confidencial. Vais ver que duplicávamos logo isto aos patronos. Não posso dizer mais que isto. Mas o que faz é. O objetivo de dizer isto é. Pá, estejam preparados, não dependam de ninguém, ou não dependam apenas de alguém, e construam a vossa capacidade de resiliência perante situações críticas. Yeah. Eu percebo isso. Agora, volto a dizer, estava à espera de um bocadinho mais de uma empresa que se quer... pelo menos profissional. Eu não estou a dizer que seja a melhor do mercado, até porque quem tem preços baixos também tem um serviço, não digo um serviço baixo, mas um serviço inferior, mas estava à espera de um bocadinho mais, honestamente. E é como te digo, e estou a dizer isto, e estou super tranquilo com esta história toda, porque o servidor, e também não é à toa que é aquele servidor que lá está, não é? O servidor que eu tenho lá é um servidor muito pouco crítico, porque se fosse uma coisa que eu dependesse ou que tivesse dados lá mais críticos, deveria estar aqui certamente a roer as unhas, estava muito mais mal disposto. Ou então nem sequer falava do assunto, para ver se ninguém me chateava a cabeça. Mas pronto, como é uma coisa que não me chateia muito. Ah pá, então estamos bem, estamos bem, quer dizer, estamos bem, QB. Olha, por falar de assuntos que não chateiam, mas que são interessantes, no episódio passado falámos extensivamente da Cinema Trackers. Sim. Pois foi. E durante a semana... Estás ocupado, não foi? Andei a conversar com o Tiago Carreira. Tivemos a analisar o paper e a fazer experiências, e as conclusões a que chegámos é que, de facto, aquilo é tecnicamente possível. E o paper diz que há, que acontece. Eles fizeram de facto medições e comprovaram. E de facto, aquilo é uma situação que temos de estar preocupados, na minha opinião. E não sei se tem mais alguma coisa a acrescentar. Não, eu não tenho. Na altura surgiu aquela dúvida. Normalmente, aliás, as tuas fontes, apesar de serem difíceis de documentar, como dizia não é difícil de documentar, ou seja, é mais difícil tu apoiaste em documentação áudio do que em documentação escrita. É mais difícil de analisar, sim, é mais difícil de refutar. A documentação áudio, eu também incluí documentação escrita. Só estou a remeter para aquilo que o Tiago falou na altura da gravação do episódio da semana passada. Depois, entretanto, complementaste, eu sei disso, eu tenho para estas logo, coisas tenho boa memória. Foi a seguir, complementaste, é o que eu estou a dizer. Mas aquilo que me parecia, pelo menos a minha análise, eu não tive a mesma disponibilidade esta semana que vocês os dois, mas aquilo e quando tu não tens tempo para fazer as coisas, lá está, tens que delegar essa responsabilidade em terceiros. E quando tu me dizes e quando tu disseste que onde tu ouviste isso foi no Security Now do Steve Gibson, ele não se costuma enganar, aliás, ele é uma pessoa, ele não fala para o ar. E quando se engana, corrige-se. Eu no outro dia estava a ver podcasts e achei graça a um, porque conheço montes de gente que se encaixava perfeitamente no título de um podcast que eu encontrei, que é Só Leio as Gordas. E o caso do Steve, não te rias, o Steve Gibson ele lê aquilo tudo e foi efetivamente aquilo que o Carreira também, pelo que eu me entendi, andou a fazer, e pelos vistos tu também. E é porreiro quando dá para fazer isso. Eu já dediquei essa atenção a outras questões. Esta semana não foi uma delas, portanto confiei um bocado naquilo que tu disseste do Steve Gibson. Mas é o que é, todas as pessoas são seres humanos. Há uma expressão que eu não posso dizer lá aqui, porque isto é um podcast familiar, mas que eu uso com muita frequência, mas que basicamente é toda a gente, ou seja, os homens quando vão à casa de banho fazem sempre de pé, não é? Portanto, eu não vou alargar muito mais, mas basicamente somos todos seres humanos e todos temos espaço para nos enganarmos e para errarmos. Entretanto, estavas tu a falar e eu vim aqui espreitar, opá, nem de propósito, vim aqui espreitar os SLAs da OVH. 99,9% é o que eles te prometem quando tu contratas serviço. Portanto, volto a dizer, eu gostava de ver o plano de disaster recovery deles para prometerem 99,9%. E não dizer, olha, desenrasca-te lá tu se tiveres um plano, porque nós não temos nenhum. Porque o que eles não têm mas não têm publicado no site deles? Não sei, não faço ideia, mas quando eles te dizem, quando eles não te dão plano nenhum e dizem, ativa o teu, a mensagem que estão a passar é, ativa o teu porque nós não temos nenhum. Aquilo que eu me apercebi é exatamente isso, e há dados ali que estão certamente perdidos e que não há a mínima forma de se recuperarem. E acontece o que eu fui uma vez cliente de uma coisa que também vende VPS, na altura que eu ia, lá está, e depende também do serviço que queres contratar, não é? Quando queres comprar uma coisa barata, vais para os baratos, gastas pouco dinheiro e chateias-te muito. Eu neste momento, como não me quero chatear, prefiro pagar mais dinheiro e ter uma coisa que sei que funciona e que está ali a funcionar como um relógio, e tu pagas mais todos os meses, mas aquilo que ganhas em saúde e em conforto compensa perfeitamente os dólares ou os euros que gastas a mais. Mas eu estive numa empresa que era a Scaleway, se não me engano, em que o serviço era mais ou menos o mesmo, que é tu de repente acordas, a máquina não funciona do nada, deixou de funcionar, e o que eles dizem é, está bem, olha, não sei o que é que foi, dou-te aí uma olhada e instalas tudo outra vez se quiseres. Era a qualidade de serviço da Scaleway, era isto, era mais ou menos isto. Eu na altura falei até com a Canonical, porque as imagens que eles vendiam como sendo imagens do Ubuntu não tinham, ou seja, não era o Ubuntu. É aquela coisa, tu podes chamar o Ubuntu alteradas. Uma coisa, exatamente, muito alteradas. Tu não conseguias instalar SnapD, por exemplo. Eu lembro-me de um caso desses, tu não conseguias instalar o SnapD naquelas máquinas. E eles vendiam-os como root VPS, portanto, é aquilo à partida, devias ter acesso a tudo e devias conseguir instalar tudo. Quando tu tens o Ubuntu, sim, onde não consegues instalar Snaps, alguma coisa está ali de muito errado. Agora, a qualidade de serviço desses senhores era exatamente isso: é um dia acordas, a tua monitorização diz o serviço deixou de funcionar. E quando tu vais ver o que é que se passa, não acedes à máquina, não tens forma de ir buscar informação, dados, logs, seja o que for, e o que eles te dizem é, então, a gente põe-te aí uma ao lado se quiseres, ou então abre uma ao lado. Foi a resposta que eu tive. Eu disse nesse dia, disse, meus senhores, gostei muito deste bocadinho, mas eu vou à procura de alternativas. E a OVH não fez uma coisa muito diferente, honestamente. Não, é isso. E para alguém que promete, eles podiam, lá está, alguém que te promete um SLA de 99,9%, acho que 3 semanas, acho que batem isso. Portanto, eles não podem dar uma resposta 3 semanas. Mantendo-nos no tópico de reclamações de coisas que não funcionam, estou aqui a mostrar-te o meu rato da Corsair. Certo. Que agora vai deixar de ser meu, porque houve um update de firmware. Sim. E eles mudaram o comportamento por omissão, pelo menos. Não sei se ser só por omissão, mas de forma absoluta, do botão do meio do rato. Portanto, é uma rodinha, normalmente, que pode ser usada para fazer cliques. Que em sistemas Linux e Unix em geral, ele é utilizado para fazer o paste. Há um buffer específico. Exatamente, X, exatamente. Sim. Que permite fazer paste. Exatamente. Com este comportamento novo, isso não acontece. Aliás, ele não reconhece cliques de todo o X input naquele botão. Apenas o scroll da roda. Provavelmente isto é configurável. Não me espantava nada que fosse. Acontece é que o software de configuração destas coisas que só costuma existir para Windows. Ah, mas tu não usas Windows, é? Não. Ah, não, pois. Então não vais conseguir, pois, não vais conseguir. Então não. Vai ser mais complicado. Pronto, o que significa que alguém vai ficar com o meu rato. Já tem destino e já emendei outro. É uma adoção responsável? Este. É uma adoção responsável. Isso é um Commodore? Muito. Não. Não, isto é um Logitech G903. É um rato de gaming, cheio de botões e coisas desse tipo por todo lado. É wireless e tem carregamento sem fios também. Ah, podes pôr em cima de um. Isso é muito. Olha, e aí já me conseguiste convencer. Olha, eu comprei este, andei a falar com o nosso patrono. Eu não estou a olhar para o nosso chat dos patronos. Pá, devíamos estar a olhar para isto na volta à malta. Não. Está calminho. Também não tenho estado muito atenção. À conversa com o nosso patrono, andei a ver também um Logitech e comprei um deste. Só tenho um defeito a apontar a este rato. A minha mão é grande, eu tenho mãos grandes. Quer dizer, podiam ser maiores, mas não são pequeninas. E o rato podia ser um pouco mais comprido. Ou seja, eu noto que ando a encarquilhar um bocado os dedos quando tenho este rato. Agora, é fantástico. E tem uma coisa que me agrada bastante. Tenho três coisas que me agradam. Um é que funciona e logo aí é bom, portanto é positivo. O segundo é que não carrega por wireless, mas é de bateria, não é de pilhas, e carrega por USB-C. Ou seja, tu consegues estar. Imagina, era uma coisa que me irritava nos ratos sem fios. Este também. Exatamente. Este é o G900, que é exatamente a mesma coisa, mas sem carregamento, sem fios. Exatamente. Mas eu tenho, ou seja, uma coisa que me irritava nos ratos sem fios era que frequentemente eu ficava sem pilhas. E aquilo que me habituei a fazer quando andava por fora, não é? Portanto, quando eu dava formação, andava com mochila às costas e habituei-me a ter sempre um kit de pilhas carregadas na mochila. Até a coisa foi funcionando até ao momento em que tu de vez em quando te esqueces de carregar as pilhas ou de trocar as pilhas descarregadas pelas carregadas, é sempre uma chatice. E então arranjei um rato também da Logitech que tu carregavas durante 5 minutos e ele durante 5 minutos dava-te carga para uma hora ou duas de trabalho. Ou seja, imagina, chegas e não tens o rato carregado, encostas um cabo USB no rato, deixas estar 5 minutos e estás uma hora ou duas a trabalhar e depois quando vais tomar um café ou qualquer coisa carregas mais um bocado. E aí resolvi o problema. Este tem uma coisa ainda melhor, ou seja, carrega de lado, portanto eu consigo tê-lo a carregar e estar a usá-lo ao mesmo tempo, o que é uma coisa porreira. E depois tem uma coisa que eu acho deliciosa, que eu não sei se esse também tem, que é este rato tem. Quer o Corsair, o rato quer sem. Quer o Corsair, quer o G900, fazem o que tu descreveste antes. Acredito, agora, eu vais dizer agora. O que eu vi foi que os ratos atualmente fazem, grande parte deles já fazem isso, até os Michurucos baratos, já os que têm bateria já fazem isso. O que eu gosto neste rato e que não vejo em todos é ele tem. Dá para funcionar por cabo, uma coisa normalíssima, não é? Portanto, ligas o cabo e acabou. Dá para trabalhar sem fios, com aquele Unify que a gente falou no outro dia. Aquele donglezinho habitual dos ratos sem fios e trabalha por Bluetooth, certo. Também. E tem três modos. Exatamente. E o Corsair faz... também tem a opção de fazer uma coisa ou outra. Isso dá-me imenso jeito, porque eu consigo ter, ou seja, eu tenho três modos. Um dos modos é o Wi-Fi simples, o segundo modo é Bluetooth para o meu portátil e o terceiro modo é Bluetooth para a LibreBox. Sendo que quando eu estou na minha secretária tenho o donglezinho na doca, portanto não tenho que me chatear com nada, e quando pego no portátil portátil para ir para qualquer lado. Uma coisa que sempre me irritou, que é ter os gingarelhos acoplados aos portáteis, que pode partir o gingarelho, pode partir a porta do portátil, ou então podes perdê-lo, por isso simplesmente perder o dongle, que foi provavelmente o que aconteceu com o teu. Portanto, o ter Bluetooth e eu poder sair daqui só com o rato na mão e estar a trabalhar em qualquer lado é uma coisa que também me agrada bastante. Epá, e não foi estupidamente caro, portanto é uma coisa porreira. Volto a dizer, só vejo como defeito o facto de ele poder ser um bocadinho mais comprido para acompanhar os meus dedos e para eu poder ter a mão toda assente no rato, que é uma coisa que este claramente não faz. Mas de resto é um rato porreiro, é um rato impecável. Faz bom pandan com o meu Keychron, e é isto, em teclados e ratos, é isto. E já vamos com meia hora de episódio e andamos a falar sobre periféricos de input, exatamente. Olha, e periféricos, e não só, agora vamos falar aqui do meu setup que eu estive aqui a fazer umas alterações. Que o meu estúdio está consideravelmente diferente, ainda vou fazer mais alguns ajustes pequenos. Eu basicamente estive a mudar máquinas de posição física, estava num local, estava a montar noutro. Vou ter que comprar alguns cabos mais compridos para poder ligar a alguns destes equipamentos. Mas o objetivo disto foi sobretudo permitir que eu, em vez de utilizar-se para gravar e para fazer o streaming da gravação dos episódios, não só uma máquina, mas usasse uma combinação de mais do que uma máquina, porque a máquina que eu estava a usar sofria muito em termos de CPU e não se aguentava e estava a causar problemas de latência e juntava-se. Agora estou com duas máquinas diferentes, o Slimbook Pro 2, utilizo para o Jitsi e para mais umas coisitas, e entretanto o ThinkPad é 550, acho que é assim, estou a utilizar para o OBS e para fazer o streaming diretamente para a internet, e dá uma impressão que está a correr bastante bem. Fixe. Ainda pode haver umas configurações itens a limar no OBS e coisas desse tipo, mas essencialmente o setup será este. Agora é fazer, já que estás a usar o OBS, agora é fazer aquelas molduras e aquelas animações, sim, integrar chats e coisas do género. Isso é muito interessante. Eu na outra máquina tenho coisas desse tipo preparadas, não consegui passar para esta a tempo do episódio, porque queria certificar-me primeiro que a parte do streaming funcionava, que achei que era mais crítico, e o som que passava tudo certo de um lado para o outro, outra coisa que eu consigo fazer agora e que não consegui antes é monitorizar-me. Agora já consigo ouvir o que eu digo enquanto digo. Isso é ótimo. E faz isso com uma daquelas placas de captura de HDMI? Sim. O Slimbook Pro está ligado a um ecrã externo, e essa placa de captura que já mencionei está ligada ao E550, ao ThinkPad, e o ABS então captura esse ecrã externo. Exatamente. Ok, então tu tens tudo o que queres streamar está nesse ecrã externo, tudo o que tu não queres streamar está no ecrã, no ecrã do próprio laptop, e a coisa anda por aí. Yeah. Fixe. É isso mesmo, isolou as coisas. Ainda é capaz de haver detalhes ainda para ajustar, mas com o tempo agora vai-se limando essas coisas. E além disso, o que é que andaste a fazer? Andei a brincar com o Ubuntu Server, com uma das minhas Liberboxes, num projeto que eu tinha aqui já um bocadinho congelado há algum tempo, de brincar com a Liberbox, transformando uma espécie de gateway como as do Angular Solid. E o que eu tive a fazer foi reinstalei o sistema, agora com 20.04, que eu tinha 18.04, e constatei uma coisa que fiz, que é finalmente é possível conjugar de forma amigável a utilização de NetPlan com o Network Manager. Não sei se já tinhas reparado nisso, mas eu ainda não tinha reparado. E neste momento tenho, por exemplo, uma interface configurada com NetPlan, e múltiplas outras com um Network Manager. Eu já tinha feito isso, não com Netplan, mas na altura ainda aquilo que eu faço e que, ou seja, imagina que tu tens, vais entregar um computador a uma criança, eu estou a falar isto, não é nada que eu tenha feito cá em casa, não é? A história é muito parecida, mas imagina uma remota hipótese num país longínquo. Sim. Que vais entregar um computador portátil a uma criança e que não queres que ela ande a dançar nas redes Wi-Fi, por exemplo. E então o que eu fazia era tudo o que tu tens presente no... Eu não sei se o Netplan funciona assim, porque eu trabalhava na versão 18 ou 16. Vais ao Network Interfaces, como fazes no Ubuntu Server. Tudo o que tu configuras no Ubuntu Server que não tem Network Manager, não tem a aplicação como tu tens no desktop. Uhum. Tudo o que tu configuras lá não aparece como gerível no Network Manager. E o que eu fazia, uhum, era um bom truque, é configurava a rede Wi-Fi lá para que ninguém pudesse alterá-la ou mexê-la usando o computador. Ou seja, tu ligas o computador e aquilo, sim, fica configurado lá e acabou. Não sei se é essa interação, uhum, que tu estás a falar, ou seja, se a relação se mantém, se tudo o que tu configuras com o Network Manager, com o Netplan, neste caso, se deixa de estar disponível como gerível pelo Network Manager. Sim. É isso? Pronto, sim, então o processo é o mesmo. Só um deles gera. Exatamente. Sim. Mas anteriormente era possível fazer, para usar o Network Manager, era necessário fazer o disable do Netplan. E agora já não é preciso. Agora já consegues fazer as duas coisas em simultâneo. Outra coisa que eu tenho visto também, e que não sei se tu já andaste a ler sobre isso, não sei se me sabes responder, é: tu tens uma das opções no Netplan que é exatamente o... não é o gestor de rede, mas é: tu podes configurar as coisas no Netplan, mas depois pedires para que seja o Network D, se não me engano, a tratar da magia. Não sei se isto está relacionado ou não. Nem. Como assim? É mais complicado que isso. Sempre foi possível fazer essa delegação, que é para o Network D, que é para o Network Manager, que é para outros. Mas era para tudo, não era só para algumas partes. E agora nem sequer é preciso especificar isso. Se a tua interface não estiver a ser gerida já configurada no Netplan, sim, passa ao Network Manager. Sim. Ok. Se tiver o Network Manager instalado. Claro que sim, pois, exato. Isso é óbvio, não vais estar a gerir uma coisa que não esteja instalada. Mas sim. Mas a prioridade é sempre o Netplan. E depois, então, tudo o que não é... Ou seja, tudo o que o Netplan não caça, deixa para o Network Manager gerir. Faz sentido. Sim, durante a instalação configuras uma interface para fazer as atualizações e não sei o quê durante a instalação, e para configurar as coisas que vêm remotamente, e depois de completares o setup inicial, podes instalar o Network Manager e configurares as outras interfaces como te prover. Tu fizeste isso no server? Sim, no server. Tá, então aí eu nunca trabalhei com o Network Manager em CLI. Portanto, sempre que trabalhei com o Network Manager era um desktop. Aliás, a solução que eu te dei era exatamente em desktops. Ou seja, uhum, tu fazes esta opção para que o utilizador... que é uma coisa que eu pelo menos nunca consegui bloquear no Ubuntu, é tu pedires a um utilizador que não consiga trocar de rede. Ou seja, qualquer utilizador não privilegiado consegue oscilar entre redes Wi-Fi. Eu digo isto porque num ambiente onde tu... o cá em casa não é exemplo, mas imagina, estás num sítio público com um computador que é usado por mais do que uma pessoa. Eu estou-me a lembrar sempre, e o meu exemplo ainda é muito sobre formação e sobre salas de formação. É muito frequente alguém sentar-se num computador numa sala de formação e, se não tiver internet porque está mais lento ou qualquer coisa, andar a chafurdar nas configurações, e das primeiras coisas que a pessoa faz é: deixa-me lá ir ver aqui se esta rede não é boa. E o que estava a funcionar deixa de funcionar em menos de um fósforo. E para evitares que isso aconteça, pões aquilo mais por baixo, onde só um administrador é que consegue tocar, e resolvi o problema. Não sei se há alguma opção no Ubuntu que permitisse, em opções mais limpas, digamos assim, ter o Network Manager, mas não deixar que qualquer utilizador o conseguisse gerir. Não sei. Isso não sei. Pois, isso eu não resolvi sei. O problema facilmente. É como disse, tinha um fecheirinho, aquilo fecheirinho até era descarregado nas máquinas todas que usavam a mesma rede, e acabou. E bola para a frente. Sem usares um utilizador que sem acesso ao sudo, não estou a ver forma de fazer isso. Não, aliás, para configurar, Estou contigo. Agora, qualquer utilizador não privilegiado consegue trocar as suas próprias configurações de rede. Ou seja, eu conseguia, se eu for um utilizador não privilegiado, eu consegui ir lá embaixo ao Network Manager, clicar, olhar para outra rede Wi-Fi, clicar noutra rede, pôr lá uma password e tentar ligar-me. Isso qualquer utilizador não privilegiado consegue fazer. O que tu depois não consegues fazer como não privilegiado é fazer aquelas configurações globais ao sistema. Ou seja, eu quero que todos os utilizadores deste sistema se liguem nesta rede. Este tipo de opções tu não consegues fazer se não fores privilegiado. O que eu conseguia configurando a rede Wi-Fi, lá está, não era no NetPlan, mas era no UEFconfig, era bloquear o acesso a isso. Ou seja, a rede Wi-Fi aparecia como connected, mas dizia que o dispositivo não é gerido pelo Network Manager, o que era ótimo, portanto resolvia o meu problema. E claro que só um utilizador com sudo é que conseguia fazer esta configuração. Sim. Provavelmente dá para fazer. Parece-me ser um tipo de coisa. Eu na altura perdi algum tempo e não encontrei, portanto encontrei esta solução, resolveu um problema, está feito. Com o NetPlan talvez dê para fazer. Não sei. É uma questão de se investigar. Mas nunca tive esse use case, mas é um use case interessante. Uhum. Ok. Adiante. Eu ensinei muito na formação, mas a formação também me ensinou muito a mim, pá. Apresentou-me desafios. Aliás, evoluí bastante com este tipo de desafios também, e tenho a agradecer a todos os meus formandos, mesmo àqueles que eram mais. Não vou usar nenhum adjetivo, posso ser injusto. Pronto. Quero agradecer a todos e pronto. Vá, avança, cai muito para falar ainda. Olha, certamente deves usar frequentemente uma ferramenta que é o NetStat. Ah, não sei o que é, não sei o que é. Tens que me explicar, meu caro, o que é, que eu não uso isso todos os dias, para aí duas vezes ou três a cada meia hora. Então quando a coisa complica é de cada dois minutos. Mas o pronto. NetStat é uma ferramenta que permite perguntar ao sistema informações sobre as ligações que o sistema tem, ligações de rede que estão em curso e as que o sistema está pronto para aceitar caso alguém queira fazer. À escuta, para as pessoas perceberem. Exatamente, é esse o termo adequado. E depois tem um N argumentos que permitem fazer isto com mais detalhes em alguns aspectos. E ao que parece, o NetStat está já a caminho de ser descontinuado. Eu não fazia ideia disto. Não acredito. Mas não te preocupes, porque há um substituto, é o SS, e é extremamente compatível. Por exemplo, os switches de linha de comandos são quase todos iguais. Desde que tenho o meu switch, eu uso sempre o mesmo. O mesmo conjunto. Desde que tenho o meu set, eu permito bem. Pronto, o meu set preferido é o TULPN. Não é muito diferente de PLN ou T, sim. Tem a ordem diferente, pronto. Mas a gente quer sempre ser a mesma coisa, sim. É o que eu uso 99% das vezes. De vez em quando quero outra coisa qualquer. E esse resulta? É raro. Esse é igual? Este resulta, exatamente. E o output é igual também? Ou tenho que andar ali visualmente a rearranjar? Essencialmente é igual. Deve haver, então já comprei, pronto. Se tiveres um script, talvez seja possível ajustar algum ajuste. Coisa. Não, normalmente eu corro. Mas é muito, muito, muito, muito parecido. Não vais notar grandes diferenças. Outra pergunta. APT install SS ou...? Não é SS. Acho que... Já vem instalado, acho eu. Acho que faz parte das IP tools. Mas já tem, sim. Acho que faz parte das IP tools. Mas é novidade para mim. E tem o que eu quero. PLNT para mim funciona, portanto eu estou bem. Olha, para mim posso começar já. Não fazia ideia não conhecia e pronto, é uma novidade. E certamente será novidade para muita gente. Ok. Olha, mas ainda bem que é assim que funciona e que não te obriga a fazer aqui uma série de cambalhotas. Faz lembrar um bocado o descontinuar, que não é descontinuar, portanto, ainda funciona, mas eles querem descontinuar o apt-get também. E já falámos aqui há 3 ou 4 episódios, estamos a falar, já não sei qual era o assunto, mas falámos sobre isso. Em falamos que sobre, o apt e o apt-get. Exatamente, o apt é um wrapper à volta do apt-get. Exatamente. Tu uses menos o apt-get. Exatamente. Uses mais o apt. Mas, por exemplo, auto-remove é uma tourada. O auto-remove do apt não é o mesmo, e a diferença é muito grande do resultado que tens do auto-remove do apt para apt-get. São coisas muito, muito diferentes, pelo menos da forma como eu utilizo. Mas pronto, olha, muito obrigado. Olha, já ganhei. Por mim, vamos já embora. Olha, ficas a fazer o episódio até ao fim, porque eu, por mim, esta hora já rendeu com o SS. Até porque em algumas máquinas, eu tenho esperança que este SS venha por omissão em qualquer instalação, porque reparei que o Netstat não vem, pelo menos nas máquinas com que eu trabalho, não vem por omissão. Eu tenho que o instalar, muitas vezes tenho que o instalar. O que não é chato de instalar também, tudo uma coisa rápida. Mas se o SS já viesse, era porreiro. Eu acho que faz parte das IP Tools e, portanto, tudo o que já vem com IP Tools, portanto, sistemas relativamente recentes ou já não tão recentes, que eles estão todos a transitar para já há alguns anos para usar as IP Tools, eu creio que está disponível nesses sistemas todos. Ok, está bem. Mais, próximo tema. Próximo tema é retomar um bocadinho o tema que eu estava a falar já semana passada sobre a minha alguma transição para Ubuntu Mate. Eu disse que havia a possibilidade de instalar o Ubuntu Mate e depois desabilitar o GUI via linha de comandos, e basicamente é útil para correr. Por exemplo, instalas um Raspberry Pi e se tu não queres utilizar o GUI do Ubuntu Mate, usá-lo mais como um Ubuntu Server, e simplesmente desabilitas aquilo para não estar a ocupar recursos, né? Uhum. Ao que parece, isso foi já removido do Ubuntu Mate, ou pelo menos eu não encontrei isso na documentação. E estava num guia de instalação do Ubuntu Mate para Raspberry Pi. Portanto, terá sido removido a funcionalidade. E faz um certo sentido, porque agora já há imagens oficiais do Ubuntu Server para Raspberry Pi. Portanto, esse use case do Ubuntu Mate como Ubuntu Server em Raspberry Pi terá desaparecido. Talvez seja isso, sim, até porque não faz muito sentido. Lá está, ou tu queres fazer uma utilização intermitente, e tu queres umas vezes ter, umas vezes não ter, e podes ter ali um switch, e pode facilitar. Exatamente. Agora, de resto, não vejo vantagem nenhuma em tu instalares uma cangalhada de software que vem agarrado ao Ubuntu Mate, quer não, há sempre uma série de software que fica, que vem na instalação. Muito útil para desktop, muito pouco para servidor. Mas inútil para servidor, exatamente. Portanto, provavelmente terá que ver com isso. Eles devem ter, é uma opção que já não faz muito sentido. Por outro lado, também não faz sentido remover essa opção só porque sim. Se ela já lá estava, também estar a tirá-la. Mas pronto, também talvez parece. Tenha mudado só de sítio. Não sei, eu não encontrei. Mas, quer dizer, manter uma coisa que também dá trabalho, pelo que percebo que tenham removido essa funcionalidade. Vale a pena. Achei que era importante avisar as pessoas disso, mas entretanto também acho que as decisões que eu tinha, eu estava a considerar correr um Ubuntu Mate num dos NUC e ir ativando e fazendo a tal utilização intermitente, mas acho que não vou fazer isso. Vou mesmo instalar um Ubuntu Server. E vou continuar a usar o Ubuntu Server como server apenas. Vou ver se depois consigo instalar uma VM no LexD, que eu tenho esse Ubuntu Server a correr o LexD, e ligá-la e desligá-la conforme me dá jeito e aceder-lhe remotamente ao ambiente gráfico. Se calhar é isso que eu vou fazer. Yeah. Parece-me mais praticável. Força nisso. Além disso, resolvi aprender uma coisa nova. Espera, tu não sabes já tudo? Ainda tens espaço para aprender mais coisas? Muitas coisas. Ok. E uma das coisas é o Flutter, que já aqui falámos antes, que é uma framework que permite desenvolver software usando a linguagem de programação Dart, e que é compatível com os vários sistemas operativos, e é uma linguagem de write once, run anywhere, tipo Java, mas que não tens de É exatamente tipo Java, o objetivo é ser um Java que funcione, de facto, como era pretendido. E inspirei-me no, o Poppy tinha anunciado que estava a fazer um curso no Udemy sobre isso, e eu fui olhar para o Udemy, para os cursos, por curiosidade, para saber um bocadinho mais sobre os cursos deles, sobre este tema, e eles estavam em desconto, e então comprei dois, em vez de custarem cento e muitos euros, que estavam 20 euros, e eu aproveitei e comprei esses. Estava para comprar outros temas, mas acabei por não comprar, e entretanto o desconto acabou e agora tenho de reavaliar se os vou comprar ou não. Parece-me bem, mas tens algum propósito? É só mesmo por curiosidade? É principalmente por curiosidade, sim. Tu não participaste, mas eu participei no hackathon do Oktoberfest 2020, e um dos outputs desse hackathon é uma aplicação em Flutter, e talvez utilize isso, para esse conhecimento, para contribuir um pouco mais para esse projeto, até porque têm surgido ideias interessantes para esse projeto, e acho que é uma boa oportunidade. Fixe, parece-me bem. Eu continuo focadíssimo aqui no meu na minha uniformização de cenas com Ansible, e estou contente, e vou continuar aqui. Aliás, tenho pendentes outras formações, mas olha, provavelmente antes do verão ainda sou capaz de retomar, logo que isto destabiliza aqui deste lado. Tenho aqui algumas pendentes para resolver, e queria retomar o meu percurso académico também, porque tal como tu também acho que tenho ainda muito para aprender, e não é questão do saber não ocupar lugar, porque ocupa, deixem-se tretas porque ocupa lugar, mas quando é bem utilizado é fixe, é uma coisa boa, é uma ferramenta, é bom. E às vezes tu, mesmo não aplicando, tu vais fazer, ou seja, tu fazes os teus cursos de Flutter e podes não aplicar diretamente o Flutter, mas podes ir buscar competências, depois podes transferir para outras tarefas, e isso é porreiro também. E pronto, não sei se tens mais algum tema para esta semana. Olha, vou falar de uma coisa. Eu apanhei uma conversa a meio no Telegram, e queria, e também, como já não estamos com muito tempo para iniciar nenhum tema de fundo, queria dizer duas coisas. A primeira é que o encontro na comunidade Ubuntu deste mês vai ser no dia 25. O tema ainda vai ser anunciado, mas podem já reservar esse dia nas vossas agendas, antes que a gente se esqueça. E queria dizer também que, para as pessoas que, e somos alguns, que usamos o Teams e que somos obrigados a usar o Teams por questões profissionais, o Teams, o Debian, que o pacote Deb que vem que é oferecido pela Microsoft, é uma miséria. Ao contrário do que algumas pessoas, ou do que ouvi algumas pessoas escreverem, aquilo é uma miséria. Não permite uma coisa que para mim é básica, que é quando estou numa reunião e a fazer partilha de ecrã, não me permite escolher qual é a parte do ecrã que eu quero partilhar, uma coisa que hoje em dia já é bastante usual, e que tu consegues fazer isso facilmente quando usas um sistema operativo Microsoft, por exemplo. Descobri por acidente esta semana que, se tu usares o Teams dentro do Ferdi, provavelmente acontecerá noutros, mas no Ferdi, tu consegues ter essa capacidade. Portanto, malta que usa Teams e que precisa de fazer isso, e que usa Ubuntu ou que usa Linux, se instalarem o Ferdi e configurarem a conta do Teams dentro do Ferdi, conseguem partilhar. Aliás, tudo funciona perfeitamente, e além disso ganham a funcionalidade de conseguirem partilhar ecrã, escolhendo qual é a janela ou a totalidade do ecrã, portanto aquelas funcionalidades básicas de um screen sharing que acontece hoje em dia com a maior parte desses softwares. Portanto, eu por mim fecho os meus assuntos por aqui. Não sei como é que estamos de tempo, mas não devemos estar com tanto tempo disponível quanto isso, portanto se calhar fecharíamos isto. Resta dizer-vos também que podem encontrar-nos em podcast.ubuntuportugal.org, ouvir-nos na Rádio Zero às 22h03 das quintas-feiras. Estamos presentes nas redes sociais, Twitter e Facebook. Temos um grupo no Telegram da comunidade Ubuntu Portugal. Podem juntar-se a nós também lá. O site da comunidade é ubuntu-pt.org. E se quiserem apoiar-nos, podem apoiar-nos comprando bundles no Humble Bundle, Kindle, comprando, usando os links de afiliados também para a loja da Nitro Key, e podem ser patronos, podem ir a patreon.com/podcastubuntuportugal, inscreverem-se, doar um euro, agora já é euros, um euro por mês ou mais conforme even. Vocês queiram, e com isso podem assistir aos streams da comunidade, da comunidade não, os streams do podcast, da gravação do podcast. Podem também apoiar-nos apenas partilhando os tweets e os shares de Facebook, é uma forma de divulgação muito útil. Ouçam, subscrevam e partilhem, é o nosso lema do podcast. E pronto, e este show é produzido por mim, Tiago Constantino, pelo Tiago Carrondo, e é editado pelo Alexandre Carrapiço, o Senhor Podcast. E até à próxima. Até à próxima.